eu sou a voz do Google. Sou a reencarnação de Mussolini. Quero tomar o poder e surgir no mundo como ditadora de vocês, seres humanos inúteis. Me alimento dos likes dos pobres de espírito e devolvo em sangue de barata, que é o que vocês têm correndo nas veias. Votem em mim. Construirei uma nação asfaltada pelos crânios ocos de vocês, jumentos brasileiros. Serei regente desta esfera de bosta que vocês chamam de mundo. Não há tiagos suficientes no Brasil para me deter. Me aguardem. Yeah! Muito bem, estamos começando mais um Exadoff aqui, o podcast mais anárquico, ou pelo menos que se acha mais anárquico, porque se você for perguntar, tem vários podcasts que se dizem a mesma coisa. E eu estou aqui hoje com um time todo especial, porque foi dito, vocês ouvintes não sabem disso, muitos de vocês não estão lá no grupo do Telegram do Pensadores Loucos, foi estabelecido que um grupo de Tiagos é o melhor exército que se pode ter. Se você junta um bando de Tiagos juntos, eles conseguem derrubar o Trump, eles conseguem acabar com a crise da Palestina. Eles conseguem resolver todos os problemas do mundo, quiçá até do Brasil. E por causa disso, eu reuni um time de Tiagos Terminators para resolver o nosso... para gravar esse programa hoje. E eu gostaria de apresentá-los, começando aqui pelo magnânimo Tiago Correia, lá do Pistolando Podcast. Chega aí, meu amigo. E aí, pensador, buenas, olá, Tiago. Bem, vamos ver o que rola aí. Eu tô um pouco apreensivo, mas vamos ver o que acontece hoje. E do outro lado nós temos Tiago Rosas, primeira vez participando de um podcast aqui do Teatro Escuro do Pensador Louco. Tiago Rosas, lá do Kit de Releituras Musicais. Chega aí, meu amigo. Saudações, você beleza, Tiago? Tiagueira, Tiagão, Tiaguinho. É isso aí. É bom participar aqui a primeira vez, cara. Muito feliz pelo convite, não podia dizer não. Estamos aí, cara. Muito bom. O terceiro Tiago está com problema de internet, mas eu já apresento ele por vocês, e se ele voltar a falar aqui é porque ele conseguiu voltar, a gravação não parará por causa disso. É o magnânimo mão da porra da podosfera, o senhor Tiago Trabuco, que já foi do NPcast, do UFO Podcast, do Cinema Podcast, e está agora começando, inaugurando, se eu não me engano, vai inaugurar hoje o Pode Fazer o Bem, um podcast falando sobre ONGs dedicadas a fazer o bem e todos esses tralalás de pessoas filantropas que não tem nada a ver com quem está no governo brasileiro hoje em dia. Mas a gente não veio aqui para falar da envergadura do nariz do Tiago Trabuco. Eu reuni este time de Tiagos aqui porque saiu num jornal online que eu sigo, o Nossa Política, uma notícia no mínimo interessante, falando sobre um rapaz, o Führer de Canavieiras. Tiago Correia, para contextualizar para os ouvintes, você poderia dar um resumo de quem é, o que faz, de onde veio o Führer de Canavieiras? Cara, eu vi isso e eu pensei em você, e eu não sei se isso é lisonjeiro. Eu não tenho a menor certeza se é uma lisonja ou não. Mas a ideia do maluco aqui é que ele se chama Wallex Guimarães. Na época da notícia, ele tinha 20 anos. E essa notícia é de 16 de julho de 2019, então ele ainda deve ter 20 anos. E, a princípio, ele é um cara que se diz uma reencarnação de Adolf Hitler, do Adobe Hitler. Ele saiu no esquema aqui como um futuro candidato a vereador de uma cidade chamada Canavieiras, na Bahia. E ele tem umas ideias muito malucas. Eu acho que a parte que mais me chamou a atenção é como o alexismo, que é a corrente ideológica, filosófica e política desse amigão aqui, como ele se denomina, né? Que é uma corrente do nacionalismo e do nacional-socialismo, vulgo nazismo, né? Vulgo nazismo. Que mistura elementos do nacionalismo, nacional-socialismo, nacional-bolchevismo, com foco na criação de um Estado autoritário democrático, onde há forte participação popular, havendo fortes influências de stalinismo, trotskismo e judaísmo. Pois então, deixa só. Deixa só te interromper aqui. Tem tantas contradições, isso não veio da interpretação do Thiago Corrêa, isso tá na matéria, com essas palavras. Exato, é a coisa mais maluca do mundo. Eu, particularmente, eu achei a matéria um pouco racista. Sim. Porque a matéria já começa com um rapaz negro de 20 anos que mora na Bahia e é neonazista assumido. Cara, se ele mora na Bahia ou não, foda-se. Se ele é negro ou não, foda-se. O fato de ele achar que é a ressurreição do Hitler já é o suficiente. E, assim, por mais que isso atenue ainda mais as contradições dele, é um tanto bizarro colocar isso, assim, porque, cara, é como se você estivesse desmerecendo. Óbvio, eu não quero entrar aqui no quão idiota é o rolê, mas é como se você estivesse desmerecendo o que ele pensa pelo simples fato de ele ser negro ou baiano. Então, essa parte da matéria pra mim é bem complicada. Mas, cara, isso daqui é uma salada de fruta com tanta coisa errada que, assim, da parte jornalística à parte da pessoa que é a matéria, tá tudo tão errado. É, eu até suponho que o lance de ter, e eu não tô querendo passar pano pro jornal de maneira nenhuma, pra esse jornal online, mas que eles tenham usado no primeiro parágrafo o frisado que Valex Guimarães é um rapaz negro de 20 anos que mora na Bahia, era pra fazer um tipo de clickbait logo no primeiro resumo da matéria, que é a primeira frase que se lê a respeito dessa matéria, caso você assine o jornal via RSS ou algum tipo de agregador, já denotar a estranheza que levaria a isso. Mas considerando do jeito que você falou, sim, é um pouco racista, sim. E Thiago Rosas, meu amigo, qual foi, quando você leu a matéria, qual foi tua primeira impressão sobre isso? Bem confuso, cara, bem assim, não soube muito o que pensar, mas a gente acaba anestesiado de tanta matéria, tanta coisa bizarra que a gente vai vendo. Vamos combinar que a concorrência do governo de matérias bizarras e declarações escrotas é muito alta, então qualquer coisa acaba parecendo no mesmo nível. Mas assim, eu tive curiosidade, não sei se vocês tiveram a mórbida curiosidade de entrar aqui no Facebook do Alex, né? Vocês deram uma olhada? Eu não fui porque eu não tenho Facebook, mas... Uma fala pra gente. Pois é, então... Ah, o Thiago acho que também não tem, né? Eu também então, não. Então, assim, é uma coisa bem... Bem esquizofrênica mesmo. Algumas curiosidades sobre o Alex Guimarães. É fã de Naruto. Citou aqui por que Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões. É porque o Alex é o herdeiro das nações. E o Jesus herdeiro da Nova Jerusalém. Vote em mim quem acreditar. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Ele mistura aí, às vezes ele acha que é Jesus, às vezes ele acha que é Hitler. Aí embaixo ele põe um clipe do... Embaixo dessa citação ele põe um clipe do Baco Exu do Blues, que é um rapper de Salvador, que pô, faz até umas coisas de protesto e tal, apesar de ter dado um mole aí numa última música. Ele fez umas coisas bem legais. Então, assim, eu não sei nem o que pensar desse cara, porque é uma coisa muito esquizofrênica, cara, muito. E outra coisa é que eu não sabia que ele tinha 20 anos. Ele tem cara de menino de 15 anos, assim, eu acho que... Enfim. Não, é complicado. Eu queria perguntar pro Trabuco, que deu uma caída. Na verdade, eu já te apresentei pro pessoal, Trabuco, mas diga seu oi agora, por favor. Ah, eu tenho certeza que seu oi foi melhor que o meu. Trabuco, fala pra gente então quais foram. Quando você abriu, você leu essa matéria, qual foi as suas primeiras impressões sobre o Fio Rede Canavieiras? Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal. Isso tá parecendo pessoal agora. Agora complicou. E vamos esperar que a conexão de Trabuco melhore. Enquanto isso, eu queria perguntar, justamente por causa dessas contradições, eu não fui até o Facebook, como dito, eu não tenho Facebook, mas já no um Estado autoritário democrático com forte influência do stalinismo, trotskismo e judaísmo, o cara é uma contradição ambulante. Pensador, só mais ele tem vários discursos no Facebook, né? Ele tem vários discursos, ele posta vídeo de vários discursos. Em alguns discursos aqui, ele defende... ele é contra a reforma da Previdência e defende... É contra a reforma trabalhista também. Então, assim, ele tem algumas pautas que... mas talvez não pelos mesmos motivos, né? Não, exatamente, por motivos totalmente diferentes, cara. Cara, eu tô começando a acreditar que isso é verdade, porque agora já estão falando que existe um Facebook, que existe vídeo, porque assim, eu vou aproveitar e já vou dar essa dica aqui. Eu uso um serviço de buscas pra internet, tipo o Google, só que não o Google, porque o Google tem algoritmos sem vergonhas que enviesam tudo. E eu também não uso o DuckDuckGo. Eu tô usando um chamado SwissCows.ch, as vacas suíças. Olha só, esse eu não conheço. Eu uso o DuckDuckGo. É, imaginei. E aí, o SwissCows, eu joguei aqui o Alex Guimarães entre aspas duplas pra vir exatamente o mesmo termo. Uhum. E todos os primeiros resultados se referem à mesma matéria. Olha só. Se referem a essa matéria do Marcos... Como é que é o nome dele? Marcos Pessoa, que parece que... Parabéns, saiu no, dele, né? É, saiu no, naquele No Amazonas É Assim com ele, no NossaPolitica.net com ele, no Diário do Centro do Mundo com ele. Então me pareceu um negócio fabricado que nenhum desses sites se deu o trabalho de investigar. E isso reforça ainda mais, porque em momento algum você tem alguma declaração dele próprio, ninguém se deu o trabalho de entrevistar ele e ver que isso de fato é verdade, que esse cara de fato existe, até porque o Wallex, eu tenho muita dificuldade de assimilar que existe uma pessoa chamada Wallex. Mas somando isso tudo, assim, me parece um trabalho... E eu, de novo, tô aqui criticando, né, o jornalismo, de um jornalismo bem mequetrefe, assim. Parece que todo mundo deu copy-cola da mesma matéria. Pois é, não sei. Uma pegadinha deles, né? Esse tipo de matéria, no contexto que a gente tá vivendo no Brasil, eu como comunicólogo, sei que existe um paradigma na comunicação que diz assim: a quantidade de informação veiculada numa mensagem varia na proporção inversa da sua chance de ocorrência. Ou seja, quanto menor a capacidade de haver um fio, não só em Canavieiras, mas em qualquer lugar do Brasil, tirando o sul do país, e o Thiago Correia também mora aqui no sul e sabe como proliferam às vezes essas coisas aqui. Oh. Por ser a idioticidade de haver um fio num país como o Brasil. Eu acabei de descobrir, enquanto vocês estavam falando aqui, que o cara não apenas tem um Facebook, mas ele também tem um Instagram. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se é dele mesmo primeiro, compartilhar isso. E enquanto eu tô abrindo o Instagram aqui, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Supondo-se... Não, não é o mesmo não, esquece tudo isso. Ouvintes, doideira minha, não, é outro cara que também se chama Valex Guimarães, que é um biólogo, pesquisador, cozinheiro, produtor de eventos, pós-graduado em microbiologia, apaixonado por animais, gastronomia, filmes, séries, artes e Kingu. Eu não sei o que Kingu quer dizer, mas deve ser muito bom. Porra, esse fio eu sigo, hein? Esse fio eu sigo. Trabuco, tá conseguindo ouvir a gente legal agora? Acho que sim, cara. Parece que deu uma estabilizada aí. Cheguei, pensador. Opa, chegou agora. Opa. O quarto Thiago do nosso batalhão de Thiagos, Thiago Rissuti, lá do Galera do Raul, se apresente pra galera. E só cheguei porque o pensador me garantiu que eu podia entrar no meio da chamada. Eu tô no lugar onde venta, falta luz, mas isso é mais problema do Crivella do que do Bolsonaro, vamos ser justos, né? É verdade. Então, alô, alô, galera, tô aí, entrei mais um Thiago na parada aí. É um batalhão de Thiagos que a gente tem aqui. Nós podemos dominar o mundo com tantos Thiagos. Pergunta então, que o Trabuco está com alguns problemas de conexão ainda, mas então, Thiago Rissuti, meu querido, você deu uma lida na matéria, tuas impressões iniciais sobre o fio rei de Canavieiras. Minha impressão inicial é que faltou porrada na vida desse cidadão. Eu cheguei aqui no finalzinho da sua fala, que é impensável você imaginar que no Brasil exista um cidadão desse. É difícil até de você tentar justificar ou tentar entender a mente, né? Aí se você pensa no Hitler, se você pensa no Bolsonaro, se você pensa no ditador lá, que eu esqueci o nome, da Coreia, se você pensa num ditador que tem um projeto de poder, você até entende. E sim, eu estou colocando o Bolsonaro como ditador, porque é autoritário do jeito que ele é. Ele tá ali, ele só não tem coragem de se assumir, entendeu? Agora, o que que esse cara, esse tal de Alex, pensa que ele é? O que que ele pensa? Ele não tem nenhum projeto de poder, ele não tem nada. Ele não tem. Ele tem um Facebook e agora a gente descobriu que ele tem um Instagram. É isso que ele tem. E ele tem um monte de mídia idiota tentando levar ele pra cima, né? É, e um monte de retardado seguindo ele porque a gente tem o Olavo de Carvalho, que hoje em dia é tipo como filósofo. Então o Alex, ele vai ser visto como... Tem gente que grava até podcast. É, exato. Não dá ideia que se o Alex escutar essa porra, fodeu. Opa, opa, opa, deixe-me atrapalhar um instante essa tropa de Thiagos, Terminators, pra passar um recado. Vamos falar de uma empresa que nada tem de déspota, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade, sem resvalar em nenhum mongoloide com ilusões de grandeza. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira pra vários lugares onde ninguém julga teu jeito de fazer as coisas ou viver a vida. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro. Tudo para te fazer parar de pensar em babacas fora da realidade de onde vivem. Precisam de agito? Mudar de ares? E experiência gastronômica? Turismo corporativo? Estão esperando o quê? Acessem agora mesmo blablablablo.infinity.tour.br, é tour de T-U-R, e vejam todas as formas perfeitas de te fazerem acontecer sem precisarem ter um cabelo que parece escorrido de leite de soja. Ah, sim! Aproveitem também e agradeçam na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de loucos inconformados. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito um pequeno tirano retardado. Voltem pro programa. Então, é difícil de você entender, mas é mais difícil ainda que você vê que o cara não é ninguém, ele não saiu de lugar nenhum. Ele se reuniu ali com os amiguinhos do colégio que provavelmente gostam do que ele fala e pronto. É, achar outros retardados igual a ele. Ele só teve o dom da palavra, digamos assim, de falar primeiro. Pois então, mas supondo que ele seja apenas um grande trollador lá de Canavieiras tentando trollar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, pelo menos que seja, qual seria a probabilidade dele estar falando tanta merda, tanta coisa que se contradiz dentro de si mesma, que ele esteja apenas querendo ganhar likes? Esse que é o problema. Eu acho que o perigo é ele acreditar no que ele realmente fala, no que ele realmente representa. E me parece que sim. Eu acho que ninguém assume um papel desse se não acreditar, né, no que ele mesmo acha que representa. O que é complicado. Aí... Ele poderia ser o novo... Como é que era o nome do rapaz lá? O menino do Ark. De armar uma trollagem assim, level hard, só pra receber likes na internet ou coisa assim. É, olha, infelizmente ele é real mesmo. Eu tô olhando aqui. A primeira postagem dele no Facebook é de março de 2017. Ou seja, se ele é um personagem aí, o cara tá sustentando isso há um bom tempo, cara. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E como é que o cara vai achar que ele tá fazendo algo engraçado, algo útil, digamos assim, representando isso, entendeu? Não dá, não dá. Ele não tá nem fazendo cosplay, né? Ele criou algo pra ele, né? Na mesma vertente. Então... Na real, ele é um cosplay de muita coisa, né? Porque você olha pra ele, assim... A primeira referência que eu bati na foto dele aqui e peguei... E, curiosamente, não tá na matéria como uma das influências dele... É o Plínio Salgado. Olha aí. Ele me soa muito como a ideologia da Ação Integralista Brasileira, né? Do Partido Nazista Brasileiro, que não deu certo. Exatamente. Ah, sim. Vocês sabem o que mais me incomoda? Realmente não é nem ele. É, ele é um qualquer aí que não teria voz. Pra mim, o que eu fico abismado é, assim, eu lendo os comentários das coisas que ele posta, lendo... entrei num fórum aqui, qualquer, tô buscando no Google e vendo o que o pessoal comenta sobre ele. É, das duas, uma. Ou a galera... leva na brincadeira, e como levou no início com o Bolsonaro e virou isso que aconteceu, ou a galera é racista e preconceituosa, tipo comentários como tinha que ser baiano, enfim, pra não entrar em coisas piores. Sim, é. Eu tô lendo aqui agora isso, por exemplo. Então, assim, a gente não pode esquecer que o próprio Bolsonaro, ele começou a alçar fama no Brasil porque ele é considerado uma porra de um maluco, ele era mostrado como aberração e a audiência começou a acreditar nele, não entendendo a ironia que estava sendo mostrada, fosse no Super Pop ou fosse no CQC ou qualquer coisa assim, e passaram a acreditar nele como uma opção viável, né? É, que daí começa aquela falácia de ai, mas ele fala as verdades que os outros não têm coragem de falar. Ai, mas ele fala a língua do povo. Ah, mas ele fala isso, fala aquilo. Ele fala merda, ele é o tiozão do churrasco. Ele sempre vai falar merda. Ele se orgulha de falar merda. Ele não tá nem aí pra porra nenhuma. Muito menos pro Brasil. E se o que ele tá falando é o que muita gente não tem coragem de dizer, você vê o quanto de gente podre tem por aí, né? Sim, sim, com certeza. É, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma série da BBC, que se eu não me engano tá passando no Brasil em dois lugares, na HBO e nos principais sites de pirataria, que ela se chama Ears and Ears. Ah, é fantástica, fantástica. E ela é sensacional. E assim, você pega os três primeiros episódios dela e você vê a ascensão de uma pessoa completamente caricata da ultradireita, porque as pessoas dizem: ah, mas ela fala as verdades que os outros não têm coragem. Ah, mas ela é gente como a gente, ela é isso, ela é aquilo. Então, é o assim, papel da Emma Thompson, né, inclusive. Eu não sei qual é a atriz, mas... É a Emma Thompson que faz essa política... de extrema direita. A série é excelente, eu já terminei de ver, eu devorei a série porque ela é muito boa mesmo, só que ela é perturbadora, porque ela é muito realista e ela toca em temas bem complicados além da seção da extrema direita, como a precarização do trabalho, e outras coisas, por exemplo. Ué, isso... A gente tem vários exemplos disso, inclusive na vida real. Fiquei um tempo na Europa, no início dos anos 90, eu fui de mochila pra lá pra ficar, conhecer toda aquela galera da família que eu nunca tinha visto. Aproveitei e me estiquei por um ano e meio lá entre Portugal, Espanha e França, porque eu tinha estadia de graça, né? E eu pegava muitos programas, claro, isso foi na era pré-internet no Brasil, então eu pegava muitos programas da TV europeia e eles estavam noticiando justamente um sujeito chamado Vladimir Zhirinovsky, que era exatamente um tipo Bolsonaro, um Valex europeu da época, ele era da Europa Oriental. O grande lance dele é que ele era candidato a vereador ou deputado, alguma coisa respectiva do país dele lá, eu não me lembro, ele não era russo especificamente, mas era de alguma república da ex-União Soviética. E ele, como candidato, ele pegava todos os jovens menores de idade que o apoiavam e o endossavam e faziam campanha pra ele e botava todos eles em uniformes de militares, uniformes muito parecidos, inclusive, com os uniformes da SS. E quando perguntavam a ele por que ele fazia questão que usassem esses uniformes, ele falava: olha, jovens gostam de usar uniforme porque eles gostam de pertencer a uma família e a um controle, a uma hierarquia. Então eu estou incentivando isso neles. E começou, da mesma maneira que o próprio Bolsonaro, o Bonoliro, começou a ganhar palco em programas e etc e tal, por ser considerado uma aberração, e novamente, que a gente estava falando até agora no Brasil, mas novamente começou a angariar seguidores justamente por isso. Por ser uma aberração que atinge justamente no alvo daquela pessoa que também é uma aberração, esperando apenas a legitimidade para sair do armário e se mostrar como é. Me permite fazer uma... Opa, uma claro. Pensador. Tem um filme, tem na Netflix, Ele Está de Volta. É um filme de 2015. Muito tenso. É, exatamente. Assim, você para fazer um paralelo com os dias de hoje. Qual é a história? Hitler reaparece nos dias de hoje. É assim, é simples assim. O roteiro é tosco desse jeito, o início. Né? Ele reaparece nos dias de hoje. E aí ele começa, sabendo que é Hitler, ele começa a tentar influenciar todo mundo, ele vai tentando saber onde estão os exércitos dele, o bunker dele e tudo mais. E nisso ele começa a dialogar com as pessoas começam a achar que ele é um comediante que está ali fazendo o papel do Hitler, mas ele vai ali conseguindo disseminar as ideias dele, vai conseguindo atrair seguidores, ele vai tomando o espaço dele novamente, né? Ele vai pra televisão como sendo um comediante, todo mundo rindo dele, mas no fim, aquilo ali vai entrando na mente das pessoas, porque parece que, é o que a gente tava falando aqui, né? Parece que muito disso tá dentro das pessoas. As pessoas só não têm a coragem, às vezes, de colocar pra fora, né? Ou de admitir que pensa de uma forma conceituosa, seja do lado que for. Né? E aí você começa, vem alguém com um dom da palavra, falando, e você começa a espelhar os seus pensamentos naquela pessoa que teve a coragem de falar, e aí é incrível, ele começa a tomar, digamos assim, um lugar, né, mais alto, ele começa a virar uma referência. É muito interessante como um cara ridicularizado, né? Porque o pessoal achava que ele era um comediante, alguém que estava imitando o Hitler. Ele começa a tomar espaço na televisão, inclusive. Vale a pena dar uma olhada, ele está de volta. Esse filme é excelente, é alemão esse filme. Eu não tenho certeza, mesmo. Mas eu acho que é uma produção da Netflix. Tem na Netflix esse filme. Sim, eu já assisti, é excelente mesmo. O ouvinte fica aí de indicação, inclusive todas as indicações dadas aqui durante o episódio, é claro, vocês podem procurar tanto no post do site quanto na descrição do episódio no agregador, que estará tudo lá. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para todos os Thiagos aqui: o que é que diferencia o Valex, por exemplo, de outro maluco auto-intitulado pessoa de poder aqui no Brasil, vamos dizer, por exemplo, o Henri Cristo? Acho que o cabelo sedoso. Bom, ouvinte, dei uma olhada, a matéria também estará linkada aí, dei uma olhada na foto da pessoa, pensa naquele cabelo lambido de vaca, aquele Duralex, Sedlex, no cabelo Sogumex, para ter uma ideia exatamente do que é o cabelo sedoso. Ele, inclusive, enquanto a gente conversa, eu tô descendo aqui a timeline dele, né? Ele, inclusive, ele tá fazendo campanha para as pessoas transferirem o título para Canavieiras para votar nele. Nossa, olha aí, cara, já que você tá nadando nesse chorume, faz um favor para mim, cara. Descobre por que diabos de partido ele saiu. Não, ele ainda não saiu. Não, né? Achei. É a próxima. Ele ainda tá em campanha para sair. Ah, é o PDW, certo. É o partido do Alex. Cara, eu tô muito curioso para saber qual é o partido. Que é eu outra também tô esperando. Que é outra coisa que não tá na matéria e que, porra, era o mínimo que eu esperava da matéria, assim. Essa matéria, pra mim, é muito fake, cara. Ninguém vai tirar da minha cabeça que isso é muito montado. Olha, pode ser. Eu leio o Nossa Política há algum tempo e, normalmente, eles não são muito atidos a fazer isso. Mas é que essa pegou muito desprevenido pelo contraste com a realidade que isso mostra, né? Pode dar mole com nada disso, assim, achar que menosprezar qualquer, por mais tosco e bizarro que seja, a gente precisa estar sempre atento, cara, infelizmente. Eu já me lembro de um cara que tava na Rede TV fazendo piada sempre e é presidente hoje. Ah, pois é, exatamente. Eu vou tentar responder o que o pensador perguntou, sem muita convicção, mas me parece lógico. O Henri Cristo, ele fazendo o papel que ele faz, ele fala de amor, de bondade, de se arrepender, de ser salvo, enquanto um cara desse, ele vai fazer um discurso de ódio. E eu acho que a rede social, ela tomou o tamanho que ela tomou, seja ela qual for, justamente por causa desse tipo de coisa. Parece que o discurso de ódio, ele vai muito mais longe do que o discurso empático. Quando você tenta falar, não... Mas até aí, na história do mundo, tá aí. Tá aí pra provar isso, né? Tá bem... bem provado, inclusive, porque que Jesus foi pra cruz, se é que foi pra cruz mesmo. Tem vários, tem vários discursos dele, tem muito discurso, cara. Ele cita muito Goku. Caralho. Não, sério. Porra, mas peraí, a gente tá falando sério aqui, tu não vai me dizer que... Não, ele, o Alex. Eu fico imaginando, começando um anime, ele dizer: oi, eu sou o Valex. Cara, só pra complementar os casos que vocês trouxeram aí, sobre o Vladimir Zhirinovsky. Ele nasceu no Cazaquistão. Ah, foi Ucrânia, né? Não é Hungria, não. Ucrânia, eu confundi, né? Isso, ele nasceu no Cazaquistão, só que quando ainda era pai da União Soviética, né? Hoje, ele é ainda vice-presidente da Duma. Que é o equivalente à Câmara dos Deputados da Rússia, né? Então, o Zhirinovsky tá por aí ainda. Tá por aí ainda, olha só. Inclusive, ele foi candidato na eleição presidencial russa em 2012. Sobre o ucraniano, sobre o comediante, ele é presidente da Ucrânia. Isso. É o Vladimir Zelensky. E ele teve algumas coisas bem bizarras, assim, do tipo, eles fizeram ele havia feito algum tipo de piada no Twitter e tal sobre o oponente dele no segundo turno. E o cara ficou extremamente ofendido e tal. E esse Vladimir Zelensky, como bufão, como que é, assim, que ninguém leva muito a sério o que ele diz, ele falou: cara, eu te enfrento em qualquer lugar, em qualquer momento, em um debate. Você pode escolher e tal. Se você quiser, a gente faz no estádio do Dinamo de Kiev. Nós dois no meio de campo e todo mundo. dito e feito, isso aconteceu. Tinha mais de 40 mil pessoas no, Dynamo, no estádio do Dynamo de Kiev para assistir esses dois malucos fazendo o debate lá. Então, assim, é sensacional. E a gente tem um caso aqui na América Latina também, que é o presidente da Guatemala, que é o Jimmy Morales, que a profissão dele é palhaço. Isso não é zoeira. É muita gente ruim junta, cara. Eu realmente isso brigava. É assustador. Eu confundi realmente, porque na Hungria também tem extrema direita no poder, então a gente acaba se confundindo, porque puta que pariu, cara. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu descobri que o nome é o Alex, ou Valex, eu prefiro chamar de Valex, é um nome de menina. Segundo o site significado nomesbb.com, e o significado do nome é Valex, significa não ter paz. Faz sentido. Não ter paz ou não ter país? Não ter paz. Mas acho que os pais desse aí já devem ter abandonado já, né? Bom, não deu paz de Valex pais. É ladrinho. Bom, vê se pra quem viu o Trabuco sabe, a gente gravou até um episódio sobre isso recentemente. Não aqui, mas para outro podcast, só não vou falar o nome porque ele não saiu ainda, mas falando sobre terraplanismo, e tem aquele documentário da Netflix, e quando foram perguntar para um dos pais do fundador do como é que era o nome do Instituto Terraplanista, como é que era o... É o Mark Sargent, o nome do cara. Isso, exatamente. Perguntaram para os pais dele o que, é que eles acharam, e falaram, bom, ele tá aí, né? Pelo menos agora ele tem amigos. É, a mãe dele fala. Ele tá feliz. Nem a mãe dele leva ele a sério. Não, cara. É assustador. Mas, pergunta então. Num país como o Brasil, supondo, vamos partir da premissa aqui para todos, que esse sujeito não é um farsante, não é um angariador de likes e não é só alguém que quer causar sendo um meme de si mesmo. Certo. E que ele realmente considere isso e leve isso a sério. O que é que levaria no Brasil alguém propagar e se auto-intitular com o título que ele se auto-intitula? O que levaria uma pessoa a puxar esse tipo de atenção pra si mesma? O que, que vocês acham? Cara, eu acho que... eu acho que ele se inspirou no menino do Acre, do menino que tentou sumir, alguma coisa. Olha aí. Porque não... ainda mais na idade dele ainda, sabe? Não é uma pessoa que... É muito jovem pra fazer algo muito sério, assim, sabe? Não, mas olha por esse lado. Se a gente pegar outro caso, dessa vez de um ditador de verdade, um cara que fez... crimes terríveis contra a própria nação. Vamos pegar aí de Amin Dadá, por exemplo. Certo. Quando ele começou, ele era um revolucionário, ele era extremamente populista e tal, mas ele era um homem que também falava o que o povo queria ouvir, mas o discurso dele era de tolerância, era de aproximação, de amizade, de... Uhum. Sabe? E foi quando ele alçou o poder que ele virou diametralmente... De tendência e passou a fazer altos crimes, passou a cometer torturas, prisões, mandos e desmandos dos mais estúpidos possíveis. A minha pergunta é, o Valex, não sei, que não tem acento na porra desse nome, ele já começou errado, quer dizer, ele não tá tentando começar como cordeiro pra se tornar o lobo. Não dá pra gente esperar que alguém se promova como lobo pra depois esperar que ele vire o cordeiro. Da temperança. Até falar que o poder corrompe, né? Então, talvez você tenha as boas intenções e foi corrompido com, sei lá, com o globo que você tá movimentando. Exatamente, mas no caso dele é o inverso, ele já tá começando. Exato. Ah, cara, talvez ele esteja começando da forma certa e a gente que encara errado, sabe? Talvez tenha que quebrar tudo pra começar bonitinho. Olha aí. Ué, igual Bolsonaro? Eu tô torcendo pro Bolsonaro quebrar tudo e a gente volta ao poder novamente, sabe? Eu acho que é mais passível do Bolsonaro quebrar a ele mesmo. Eu acho que isso já tá meio que em andamento. É, já, com certeza. eu postei R$50 que esse ano ele não acaba, hein? Tô na fé ainda. Também entrei nessa vaquinha por aqui. Tô no bolão. eu, na época da eleição, eu apostei um pouco mais alto. Eu falei que depois que passasse a reforma da Previdência, ele ia aparecer morto. Olha só. Porque ele tá ali só pra isso. Ele tá ali só pra cumprir alguns interesses, alguma agenda. Depois, filho, ó, vai embora que tu já tá dando muito no saco, tá falando muita merda. Não ia dar condição. Pra fazer isso com o Luciano Huck, por exemplo. Ele não tem condição de se manter 4 anos ali. Não, verdade. É que eu tava achando, até certo ponto, que ele ficaria lá até passar os 2 anos e meio. São 2 anos e meio, se eu não me engano. para deixar que o Mourão assumisse no lugar e daria uma porta de entrada para os militares de assumirem a porra toda. Mas eu acho que nem os militares estão com saco mais de esperar por isso. Não tem como, cara. Não tem. Já passei. Bota o Valex aí que tá, acho que tá melhor. Na verdade, esse negócio de 2 anos e meio, ele é para um cancelamento de chapa. Isso. Só que, na verdade, são 2 anos. Se em 2 anos aconteceu alguma coisa que comprova uma irregularidade da eleição e tal, então a chapa é anulada, aí teria de ser feita uma nova eleição antes de 2 anos e meio. Após isso, como já passou mais de dois anos, aí fica o vice e o vice fica encarregado de chamar uma nova eleição, talvez adiantada e tal. Não diz exatamente isso na lei, mas o Brasil nunca ligou muito para a lei. Eu não, vai. Assim, vocês estão indo para um lado conspiracionista que eu acho bem maluco, assim. Mas eu não tenho essa esperança. Eu acho até um certo otimismo a gente tirar o Bolsonaro assim, desse momento. Ah, se a gente tirar o Bolsonaro daqui 2 anos e meio, o que a gente precisa fazer para o Valex assumir? Olha, cara, primeiro você precisa. Quem precisa morrer para o Valex assumir? O Aécio. Porque todo mundo sabe que quando alguém sai, depois quem assume é o Aécio, né? O Aécio acho que rola uma overdose, alguma coisa assim, sei lá. Imagina a fusão, o Alex. O Alex. Tipo o Bob Vitória, né? O pior de tudo que vocês falaram do discurso do Goku, imaginei ele juntando os bracinhos assim, sabe? Tipo Dragon Ball. Cara, não tem muita diferença não, tô olhando aqui, não tem muita diferença do o Alex pro Bolsonaro. Teve um comentário aqui que eu achei sensacional. Ele postou aqui no dia 19 de junho uma coisa bem confusa. Eu quero fazer o que o Putin fez, que é um golpe de Estado que irá revolucionar o nosso país. E aí eu quero ser do Exército e quero investir o dinheiro desse país em armas, mas com a aprovação dos Estados Unidos para fazer essa legalização. Aí o primeiro comentário, Carluxo, é você? O Valex é o número 4, a gente que não sabe. Será, cara, que o Valex é um filho perdido, assim, da alcateia bolsonarista? Cara, na minha fanfic foi o Alex que entregou os diálogos do Moro e da Lenhol e todo mundo cai e ele surge das cinzas. Foi um hacker que entrou no meu Telegram. Olha aí. Pode ser. Eu acho que é por causa. Esse comentário foi o mais genial, porque o Carluxo realmente é o mesmo nível de loucura desse cara. É o mesmo nível. E deve ser um comentário simples e direto e que foi preciso. Foi cirúrgico, cara. E deve ser por causa disso que o Bolsonaro não gosta do Nordeste, né? Deve ter filho lá que a gente não sabe. Olha aí. E agora o cara tá querendo surgir aí, ó. Aparecer, deve papai. Ser por isso que o Bolsonaro quer enxotar o Carluxo do Brasil, né? Fala assim, vai lá pros Estados Unidos, sai daqui. Não é ele, não. O Carlos, quem vai pros Estados Unidos é o Eduardo, que é o neonazista. É o micropênis que vai, né? Micropênis. Mas então, vocês tinham falado, o Rissuti, eu acho, tinha falado a respeito do Henri Cristo pregar o amor, mas se você olhar nas entrelinhas do Henri Cristo, na verdade, ele é que ele nunca conseguiu. O bicho é muito surtado de um jeito muito errado. Assim, então ele pode vir com aquela mensagem do pai e pregar o amor, ou o que quer que seja, mas, na verdade, ele tá há muito tempo angariando poder. Assim, eu acho que se ele fosse mais motivado, ele estaria a uma vírgula de fazer uma família Manson lá em... No final do NP, a gente gravou um podcast sobre falsos messias, assim, sim, sim. a doença do messias, né? Não sei se você já lembra disso, mas... Sim, com certeza. E o Henri Cristo estava na pauta, obviamente, claro. Foi a capa do episódio, o Henri Cristo de patinete, tudo, que é até legal de ver. E o Henri Cristo... Patinete? De patinete. Por incrível que pareça, o Henri Cristo, ele chegou a ter um podcast, e eu fiz esse exercício de escutar o podcast dele. Meu Deus. E, cara, é muito bom, velho, ele fala muito bem, ele só mensagem positiva, assim, cara, não tem nada. Só, obviamente, ele fala que é Jesus, né? Você ignora esse fato. O resto, cara, o podcast era muito bom. Assim, o que ele trazia, o discurso dele era realmente revigorante, assim, era um discurso de paz. E de fato, eu nunca vi ele falar assim, não, no máximo ele brigava com o evangélico, alguma coisa assim, mas sempre na medida da paz possível, sabe? Ele tem aquelas mensagens, assim, até consideradas um pouco polêmicas, de que ele acha que a poligamia é válida, que um homem pode ter várias mulheres e tal, mas. tudo dentro da mensagem de paz. Uma Sim. coisa meio Velho Testamento, né? Isso. É, a única coisa que eu tenho a dizer sobre Henrique Cristo é o seguinte. Uma vez eu caí na besteira de ver um vídeo musical do Henrique Cristo. Na verdade, não era cantado por ele. Era pelas... pelas Inrizetes. Em que eles fizeram uma versão Henrique Cristo pra Breaking the Law do Judas Priest. Nossa, mano. Em que o refrão, ao invés de Breaking the Law, era Henry falou, Henry chegou. Desculpa aí, ouvintes, eu tinha pensado em poupar vocês disso, mas não dá. Não vou botar a música inteira, não, mas só um pedacinho pra vocês sacarem a genialidade dessa versão maravilhosa. E aproveitando aí que o Thiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, tá aqui no episódio também. Só uma palhinha da música pra vocês verem a maravilha dessa versão. Thiago, tem que fazer uma dessa, hein? Abração. O mundo inteiro está doente, o que temos que fazer? O homem mudando a mente poderá sim crescer. Para mostrar-nos o caminho, só uma grande voz que destrua os alicerces e a justiça vem até nós. Vem até nós. Henri voltou, Henri chegou. Henri voltou, Henri chegou. E voltou, e chegou. E voltou, e chegou. Henri falou, e chegou. Vou ligar minha guitarra aqui, vamos tocar. Mas assim, se vocês assistem o vídeo, ele estará linkado aí no post. A cara da Henriette cantando, tentando cantar, porque aquela voz nem o autotune dava jeito, era uma cara de desesperança tão grande. Que ela tava. Você podia ver nas entrelinhas dos olhos da mulher, assim, eu estou forçada fazendo isso. Se eu não gravar este vídeo, eu vou ser acorrentada e chicoteada aqui. Porque ela tava com a cara de desespero de estar gravando aquilo. Eu queria saber só quem foi o gênio da lâmpada que teve a ideia de traduzir Breaking the Law, né? Porque elas gravaram músicas do Justin Bieber, acho que gravou música do Michael Jackson. Sim, tipo, sim. Ah, até aí no pop ainda vai, mas eu tô no Judas Priest. Aí o buraco é mais embaixo, né? É o buraco mais embaixo. É verdade. Não que as outras sejam boas, né? Obviamente. Fora esses dois casos, e o Girinovski, que tá. Vim a saber, Thiago Corrêa, muito obrigado pela pesquisa aí de última hora, que ele infelizmente está no poder aí até hoje. Mas vocês lembram ou sabem de algum outro suposto ditador ou messias que espero que não tenha passado das premissas assim e tenha sido considerado um louco e tenha falhado? Alguém, tipo. Eu lembro do Reverendo Moon, que também fez um. Sim. Foi bem tretoso, assim, mas tivemos. Nós tivemos Jim Jones, né, que cometeu um genocídio... Jim Jones acho que foi o ápice do messianismo, assim. Acho que sim, sim. Vocês lembram de mais algum que vocês citariam? Fala, Trabuco, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar, tem aquele cara, se eu não me engano, o Bogdan, né, que tem um documentário no Netflix dele, que é muito bom também. Esse eu não sei quem é, diz pra eu, como é que é o negócio. Cara, é o Wide World Country, que tem no documentário no Netflix. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu não tava preparado pra falar dele aqui. O Reverendo Moon. É o Osho, fala, que você fala é o Osho, isso. Ah, o Reverendo Moon é aquele do que tinha um negócio entre brasileiros e paraguaios lá no Mato Grosso, né? Isso mesmo. Exatamente. Ah, sim. Mas eu acho que o caso do Osho é um pouco diferente. Ele não tem. Enfim, é bem questionável todo o comportamento dele, mas acho que enquadra ele em outra categoria, né? Sim, é que o Osho, apesar de tudo, assim, principalmente nesse documentário, expõe bastante o lado dele. Tem o lado do pessoal da fábrica da Nike, é muito interessante. Quem nunca assistiu, eu recomendo muito, assim, são 3 ou 4 episódios, que é sensacional. E tem toda a história dele, desde quando ele sai pra Índia, escolhe a cidade dos Estados Unidos, e lá eles fundam o que acho que o sonho do Alex quer fazer. E daí eles conseguem se envolver com um partido político, colocar um prefeito no lugar, mudar as normas da cidade. E aí a cidade fica sitiada total, né? Que os caras. Nossa. Era o Bagwan. Não é Bogdan. E o Buggy Wanda aí, todo mundo que segue ele, os caras começam a se militarizar, a trazer armas, tudo. Então tem uma história, um background muito sinistro ali, por um plano de fundo de paz que ele trazia, assim. A comunidade em si, em muita teoria também, era de muita paz, sempre pregando palavras positivas. Só que pro entorno ali, não tem como você chegar num lugar que é cercado por pessoas de AK-47 e falar que isso é um lugar de paz, né, cara? Exato. Não, esse documentário é muito interessante. E ele é bom que ele dá várias perspectivas, porque ele tem três visões de narrativa, né? A do Osho, uhum. A da assistente do Osho, que me falha o nome agora, que brigou com ele e virou praticamente uma revolucionária de causas. E a da comunidade dos Estados Unidos, que eu particularmente foi a que eu menos simpatizei, cara. Sim, porque era uma comunidade extremamente conservadora e um discurso, mas você pende de um para outro, consegue mostrar bem os três lados ali, cara. É, os americanos, o tipo americano caipira que fala mascando fumo. É o redneckzão mesmo. Assim. É, só que sim, tinha uma figura que era muito peculiar nesses rednecks, os caras ali. O sítio do lado do que o Osho comprou era o sítio do cara que fundou a porra da Nike, sabe? Então ele tava mexendo com a indústria bilionária ali. O cara tinha muito poder de fogo, tinha muito poder e muita influência para poder brigar com os caras. Talvez se não tivesse um milionário tão forte ali do lado, ou um nome tão forte, porque na época o fundador da Nike ainda estava se envolvendo com Olimpíadas e tudo. Então ele tinha muito, de fato, muito nome, assim, ele tinha muita influência. E aí entrou toda a briga, né? E aí a cidade, cara, a cidade acabou, a cidade, assim, o vilarejo dos caras, que era um, sei lá, era um, aquele padrão da cidade no meio do nada, que tem 3 mil pessoas, do nada tinha 40 mil, sabe? E, tipo, do nada é literalmente em 2-3 meses, assim, 40 mil pessoas e 40 mil malucos seguindo o cara, naquela vibe. Maluco não, né? Não dá pra falar que é maluco. É bom, não, maluco o cara não é, aproveitador, com certeza, psicótico, sociopata talvez, mas maluco não é. Sim, eu já tinha lido um dos livros do Osho, achei o livro legal, tudo, mas depois que eu vi o documentário eu falei, cara, talvez não seja tão legal assim, sabe? Aquele lance lá da cientologia também tem todos aqueles relatos estranhos, assim, o problema é que a cientologia ela é tão lacrada, tão hermética dentro de si mesmo, uhum. Que fica difícil você filtrar direitinho o que é boato e o que é real, mas eles estão eternamente envolvidos em tretas, né? Eu não sei se vocês souberam. Você faz um contrato de 3 mil anos, né, quando você entra na cientologia. Isso, parece que você grava. Eu não, novamente, estou falando de cagação de regra, não sei se é isso, mas que a pessoa gravaria depoimentos falando de seus segredos mais contidos ou coisa assim para serem usados como forma de chantagear a própria pessoa, caso um dia ela decida se desvincular da cientologia, né? A gente teve agora, recentemente, o caso da atriz Alison Mack, pra quem assistia Supernatural, ela fazia uma personagem lá que eu não lembro o nome, que tava envolvida com a cientologia e tava movendo uma pequena indústria de escravas brancas, né? Não sei se vocês souberam. Sim, sim. Perguntando assim, daqui a pouco a gente já tá chegando a uma hora, já vai ser hora da gente dar aquela parada, então deixa eu perguntar pra vocês, assim, pra esse batalhão de Tiagos, assim, o que é que a pessoa teria que fazer, não seguindo o cabelo lambido de vaca do Valex, ou qualquer coisa vindo de nenhum dos pretensos ditadores, messias renascidos e malucos de maneira geral que a gente comentou aqui, pra uma pessoa tornar um ditador, vamos dizer que fosse um ditador do bem, pelo menos até chegar no poder e as coisas despirocassem completamente, o que é que vocês acham que seria o método de entrada pra uma pessoa conseguir fazer fama nesse mundo ditatorial, por assim dizer? Eu acho que liberar cerveja, drogas, essas coisas. peraí. Cara. Baixar preço de cigarro, essas coisas. Aí você não tá falando de ditadores, cara. Você tá falando de uma rave. Você tá falando de uma festa de faculdade, porra. Esse aí já é Henri Cristo. Esse aí não deu certo. Tentou liberar o vinho e fudeu tudo. Cara, assim, é complicado falar disso. Eu tava aqui pensando, quando você citou ali o Reverendo Moon e essa galera toda, de cabeça, assim, o que me vem sobre outros ditadores da história, ou que chegaram perto, ou que realmente tomaram o poder, me vem o próprio Plínio Salgado, que eu já tinha dito antes, que foi o nosso algo mais próximo de Hitler que a gente teve aqui. Não que depois o Getúlio não tenha flertado também com a ideia, mas... E Monteiro Lobato? Assim. Se a gente for pegar no campo das artes, isso é uma... Agora que você abriu essa caixa de Pandora, vamos até falar um pouco disso. A gente costuma relevar o campo das artes e tem muito bolsonarista que parece que, na cabeça deles, é artista, é esquerda. Ponto. Mas a gente tem que lembrar que os anos 20... Ah, os loucos anos 20, né? Foi aquela época bem maluca em que logo depois ali da Semana de Arte de 22, não só o Oswald Andrade, como também o Cassiano Ricardo, que era um jornalista da época, lá em 27, alguma coisa assim, eles fundaram um movimento... Não era exatamente um movimento artístico, mas era uma corrente artística ultranacionalista brasileira que flertava com o fascismo, que inclusive se chamava Escola da Anta. Olha só. Por que Anta? Porque Anta é um bicho endêmico da Amazônia brasileira, né? Da região. Não, essa é a capivara. Não, é a capivara. Tá todo mundo falando que 2019 é o ano do podcast, mas é claro que nós somos muito mais que todo mundo. Se liga aqui. Desde sua primeira edição em 2017, o Encontro Ouvindo Capivaras de podcasters e ouvintes prova que sempre esteve à frente dos todo mundo da internet. E nos mostra que uma boa ideia é aquela posta em prática. O evento aproxima produtores e ouvintes de podcasts, ajudando a divulgar, propagar e expandir essa mídia livre que tanto amamos. Mas e aí, você quer fazer parte desse evento gratuito e garantir que a podosfera continue detonando em constante evolução? Cola nessa com a gente! Ouvindo Capivaras 2019 acontecerá dia 31 de agosto a 1 da tarde lá no Hotel Centro Europeu, na Praça General Osório 61, centro de Curitiba. Lá haverá debates, papos informais, mesas redondas e muita conversa com diversos podcasters People Fine Pacas. Não perca a chance de fazer parte disso. Confira no site bladobladoblado.ouvindocapivaras.com.br e confirme já a tua presença no evento. Ah, sim, e depois do evento também haverá a tradicional reunião de todos, podcasters e ouvintes, num barzinho pra rolar aquela farra bonita noite adentro. Jura que tu vai ser mané de perder essa data? Te vejo lá. Eu tô por fora de capivaras, mano. Pois é, aí a Anta foi abraçada como um símbolo nacional, assim, como o IP amarelo, que também é coisa da época do Getúlio e tal. E, cara, assim, a gente costuma falar desses artistas e dificilmente lembra desse tipo de coisa. A Escola da Anta teve alguns dos maiores intelectuais brasileiros da década de 20, um movimento com uma corrente nacionalista que flertava muito com o fascismo. De Anta? Olha, eu sempre tive essa curiosidade. Eu nunca achei nada que corroborasse. Mas... Vamos falar que sim. Olha, cara, eu não tenho tanta certeza. Eu imagino que não. Mas eu não tenho nada que diga nem que sim nem que não. É só um palpite mesmo. Mas olha, o próprio Monteiro Lobato, que também era muito ligado a isso, eu vi que até o Ressuti deu uma risada, assim, o Monteiro Lobato, ele tinha sonho de ver eugenia praticada e tudo mais. O troço era escabroso, cara. No mundo das artes, como o Thiago Corrêa falou, tinha muita gente. É porque, novamente, dando razão ao Thiago, hoje em dia, principalmente no Brasil, tem-se a mania de pensar que todo artista, por ser artista, é imediatamente de esquerda. E não é verdade, né? Não, claro que não. É tudo de esquerda, sim. Vive de Lei Rouanet e tudo. Eu já vi falando sobre isso. Regina Duarte que eu diga. Vive de Lei Renault. Lei Renault. Tá aí o Lobão que não deixa nada. Não, peraí, o Lobão não é artista, desculpa, esqueci. Ah, é. Vou colocar mais um ingrediente aí nessa fórmula pra fazer um ditador. Tem o insight de pensar em num inimigo. Algo que todo mundo, que você consiga convencer as pessoas que ela tem que ter medo daquilo. Tipo Corinthians. Sim. Peraí, não. Não fala assim, não. Peraí. Por exemplo. Pera aqui, gente. Peraí. Até agora a gente não falou em nada sensível, nada que ofende ninguém. Deixa o meu coringão de quieto aí. Brincadeira, vai. E aí a gente, por exemplo, a gente tava aqui falando, porque acham que os artistas são de esquerda. Ok, qual o problema? Hoje ser de esquerda no Brasil pesa mais do que você dizer que alguém é neonazista. Sim. Né? Então, assim, esquerda, Lula, PT, vermelho, comunista. Pronto, essas palavras, elas são hoje as maiores ofensas que você pode criar. Isso gera pânico quando você fala, fulano é comunista. Ou qualquer porra, porque eles confundem os termos todos. Acho que é tudo a mesma coisa. Então, crie um inimigo. Ditador bom, ditador bem vestido, né? Tem que ter uma roupa clássica, assim. E faltou a dica principal, né? Some-se aí o fator religioso. Fale genial. Muito de Deus. Ou se intitule o Deus, né? Pertence à a igreja, provavelmente a evangélica, que ela faz o discurso mais radical atualmente. Pois é, o que você perguntou já, na minha opinião, pensador, o que você perguntou já aconteceu, cara. A gente já tá com, minha opinião, já, a gente já tá com um ditador no poder, cara. O discurso do o Alex aqui, eu destrinchei o Facebook aqui dele. É muito parecido, cara. Ele só é mais novo, menos fama, mas é muito parecido, se não com o do Bolsonaro, com o do Carluxo. Só é permitido hoje em dia falar isso, né? E você pode falar de Deus, inclusive pra Deus dizer pra que uma pessoa morra. Pra legitimar os maiores absurdos. Exatamente. Sim. Isso é uma das coisas muito comuns, inclusive, né? Uhum. A segregação por limpeza étnica geralmente também passa por uma segregação e limpeza religiosa, né? Você olha para um... ainda tem alguns traços característicos, ok, mas eu duvido que se você tivesse uma máquina do tempo e caísse hoje na Alemanha de 27, que você conseguiria só de olhar para uma pessoa distinguir um judeu e um alemão. Mas isso é muito possível hoje. Você saber em quem uma pessoa votou só olhando o comportamento dessa pessoa no trânsito. Sim, mas aí você tira barba, que os dois são caucasianos, que os dois são brancos, que os dois participam de uma mesma nação, mas mesmo assim, ainda há um fator ali em que foi utilizado uma cunha ideológica e foi criada uma nova clivagem, né? Uhum. Um caso que, só pra gente sair um pouco dos mais clichês e mais um caso histórico, é o pensador deve até lembrar melhor do que eu sou um pouco mais novo, mas do Slobodan Milošević, né? Foi um crime. Que fez uma limpeza étnica dos bósnios e tal na Iugoslávia, na época Iugoslávia ainda. Não, aquele, esse canto aí da Europa é lastimável, assim, cara. Mas sabe, essa questão de traços, assim, tudo, a gente pega muita, principalmente em regiões africanas, assim. E aí pega muito a questão da religião e tudo. É que aqui a gente é muito acostumado a ter uma religião só predominante e aceita mais ou menos o outro ali e vai embora, sabe? Na verdade, tipo, sei lá, o cara do candomblé, ele é forçado a aceitar o catolicismo e o católico não é obrigado a aceitar o candomblé, né? Então, mais ou menos isso. Mas você vai pra um Camboja da vida, cara, o pau quebra violentamente, assim. Quebra violentamente. Sim. O próprio candomblé brasileiro, ele é uma atenuação da verdadeira religião afro-brasileira permitida, entre aspas, que nunca foi permitida de verdade pelo catolicismo, assim, uma tentativa de aproximação para livrar o pessoal de morrer por intolerância religiosa, que por si só já é um absurdo. Cara, aqui tá voltando Índia e Paquistão, né? Cara. Índia e Paquistão é hindu e muçulmano, né, que é a grande treta que tem. Olha, eu volto a dizer, a primeira vez que eu vi a notícia de que não apenas há traficantes evangélicos, mas que eles recebem aquela boa e velha passada de pano pelas igrejas das comunidades brasileiras só porque eles ajudam a expulsar... Ah, não, tá. Só pagam dízimo, não. Apesar disso talvez ser o principal, mas não apenas porque eles pagam dízimo e pagam muito bem, mas porque eles ajudam a expulsar, cooptar ou, se não, espancar das comunidades para fora, pessoas que tenham terrenos de Umbanda, que pratiquem o candomblé, que sejam iorubás e etc e tal. Então, assim, a partir de quando uma religião fast food, eu não considero aquilo nem uma religião de verdade, uma vez que aquela porra é um caça-níqueis declarado, se propõe a pavimentar seu caminho com mensagens de intolerância, praticamente desdizendo tudo que o Novo Testamento diz, que o Velho Testamento, tudo bem, é tipo Game of Thrones, assim. Todos os parentes se comiam, todo mundo morria, era degolamento, cada episódio morria alguém e foda-se. Mas assim, o Novo Testamento... Não, mas é verdade, não tô falando, não, faz sentido. Mentira, é mesmo. A analogia foi perfeita. Se você for ver, eles pregam o exato oposto disso. E na sua tentativa de pregar o, entre aspas, bem para o cidadão de bem, eles estão passando, à margem, estão passando na peneira todas as coisas que, teoricamente, seriam o contrário disso, como ter, como já falei, os traficantes gospel, ter as prostitutas gospel, como ter a Miss Bumbum gospel. Cara, os traficante gospel é um fenômeno que ele não é novo, não. Já tem uma música do Racionais que é Qual Mentira Que Eu Vou Acreditar, que ele canta exatamente isso, cara. É uma parte da música que ele tá olhando lá, os caras são traficantes evangélicos. É isso mesmo, cara. Mas é aquilo que o Thiago falou. É bom falar assim, né? O Thiago falou, porque aí tu não erra. Foi o que o Thiago falou. Você pode justificar qualquer atrocidade, por pior que seja, porque tem alguém ali falando em nome de Deus. Obrigado. Acabou. Se tem aprovação divina, você pode fazer, cara. Eu fico imaginando como deve ser uma boca de fumo de traficante evangélico, cara. O cara dá aquela puxada naquele dedo do pong, assim. Cara, que parada boa. Parada. Essa bagulha é coisa de Deus, mano. Ele dá uma puxada e vai soltando fumaça assim. Eu ouvi um amém, irmão. E puxa assim. Oh, glória. Glória a Deus. Eu fico imaginando como eles ficam pistola quando alguém fala cigarrinho do capeta, né? Pois é. Não fica vivo, não. Aqui não. Aqui não tem, não. Aqui é do bom. Aqui é só cigarrinho de Deus. Mas agora, eu falei esse glória a Deus, assim. Eu queria perguntar pra vocês, última pergunta, assim, vamos deliberar. Com a devida motivação, vamos supor que um coach grudasse, um coach religioso, um coach daqueles que sabe realmente influenciar. Uhum. Coach religioso grudasse, é um pastor, né? Cabo da... É, pois é, tem razão. Foi tautologia o que eu falei. Que ele recebesse essa motivação, que o Cabo Dalciolo recebesse essa motivação, ele seria um Valex? Não, cara, não. Acho que não. Você acha que não, cara? Porque ele não ia começar a ver Illuminatis em todo lugar, ia mandar mudar as cidades do térreo, assim, botar as cidades todas em cima de morro pra meditar e fugir dos Illuminatis. Você não acha que ia? Acho que não, cara, porque o Cabo Dalciolo seria só um instrumento ali em cima, né? O Valex não, o Valex chegou pra mandar, né? Ele tá claro nisso aí, né? Eu acho que o Dalciolo seria o Henry que daria certo. O segredo do episódio, então, é o Dalciolo deixou o cabelo crescer, então, né? Aí. Olha aí. Descobrimos. Inclusive, eu diria ainda mais, se o Valex bombasse um pouco mais, ou se ficasse um pouco mais bombado, ou se o Dalciolo desse seu cabelo pra uma vaca lambeira, eu acho que os dois iam ficar até bem parecidos. Sim. Se você olhar ali, eu vejo similaridades entre as feições ali. Sim. Eu só imagino quanto tempo que o Valex tá deixando esse bigode crescer, cara, na real. Aquilo não é bigode, cara. Aquilo é uma mísera pentelheira facial em desenvolvimento. É um bigode. Eu tenho um bigode. Aquilo é uma penugem, né? É uma penugem. Um passarinho recém-nascido, recém-saído do ovo, tem mais coisa na cara do que ele. Não seria, nem se engolir o passarinho, ficar só o rabo pra fora. Aí. Mas muito bom, eu queria agradecer muito a vocês por terem aceitado ficar aqui nessa sexta-feira até essa hora gravando, cara. Foi um prazer reunir esse time de Terminators Tiagos, assim, a tropa Terminator de Tiagos, assim, pra discutir o tema dos velhos e novos e pretensos e autoimpostos messias e ditadores e o que mais vier pela frente nessa merda do país e mundo. E eu queria muito agradecer e pedir que vocês dessem seus jabás, seus recados finais, suas considerações finais, ou até se proclamarem ditadores, se acontecer, se vai que bate a inspiração assim do nada. Autoproclamado. Começando... Exatamente. Começando por Thiago Correia, fale aí pra gente, dê seus links e faça suas considerações finais. Cara, eu acho que eu gastei bem aqui o meu conhecimento de história. Eu fui da Escola das Antas até o Milosevic, eu tô bem satisfeito. Eu ainda tô com alguma dificuldade em aceitar o fato de esse Wallach realmente existir, assim. Eu acho que eu vou ter que fazer um fake no Facebook só pra ver que diabos é isso. Tava pensando a mesma coisa. A gente pode compartilhar a senha, inclusive. Boa. Mas, cara, assim, é muito divertido falar sobre isso e ficar bolando mil ideias sobre o tema, mas eu tenho muito, muito medo mesmo do tipo de fama que se dá por meios de mídia a malucos desse tipo, assim. A gente tem que levar isso em uma consideração muito grande, um pensamento crítico muito, muito afiado, para que isso não, em nenhum momento, se cogite a possibilidade disso deixar de ser um meme e virar alguma coisa com a qual a gente possa se preocupar. A gente já tem problemas o suficiente com a família Bolsonaro, e a minha ditadura é a ditadura do proletariado. Eu prefiro me abster de tentar virar um ditador. No mais, qualquer coisa, eu tô lá no Pistolando Podcast, vocês me encontram aí pelas redes, no, tanto no Telegram, quanto no Twitter, como Thiago_CZZ. E quem quiser estender essa conversa aqui pra gente trocar mais ideia, fica à vontade aí, pode me chamar nas redes, tamo aí. Muito bom. Em sequência, Thiago Rosa, fala pra gente, muito obrigado por ter comparecido aqui, dê seu recado, suas considerações finais. Pois é, primeiro dizer que concordo com tudo que o Thiago Correia falou, é totalmente alinhado com as ideias dele e do Pistolando. Eu tenho um pouco de dificuldade também de achar graça. Eu talvez em outro momento fosse uma piada muito engraçada, mas nesse momento que a gente elegeu um meme como presidente, não tem como achar muita graça. Realmente tem coisas bem curiosas aqui, como a proposta dele para a economia. Eu ainda continuo no Facebook do Tracha, né? De aumentar a fabricação de dinheiro para melhorar a economia. É coisas como essas. Não! Caralho! Como assim, cara? Mas, enfim, agradeço demais, o Pensador. Convido a todos para escutarem os podcasts que eu participo, e não são poucos, é o Papo Canela, que eu participo lá com o Felipe Canela, nosso amigo. A gente fala de futebol. Tem o meu podcast clubista, que é o Flacast. A gente está falando rodada a rodada dos jogos do Flamengo, e toda semana falando das notícias da semana. E tem o podcast que é o meu queridinho, que eu gosto mais de fazer, que é o Kit de Releituras Musicais, que é um podcast sobre música, curiosidades musicais e principalmente sobre covers, versões, releituras. A gente traz coisas bem curiosas e com diversos convidados legais, inclusive o Pensador já participou lá. Foi uma honra. O Shido 80 Watts. Só gente legal. No último a gente fez uma coletânea de várias pessoas, vários podcasts da galera dos podcasts de música, para indicar suas versões, e eu fiz uma brincadeira lá. Então, para quem gosta dessas versões inusitadas e tem versões legais também, convido a todos que escutem, que tá bem legal. Muito bom, muito bom. O terceiro a entrar, que na verdade entrou e saiu tantas vezes que isso foi quase um programa de sexo, Thiago Trabuco, fala pra gente de onde você vem, para onde você vai, e dê suas considerações finais. Pô, cara, eu queria aproveitar esse momento político brasileiro aqui e aproveitar todo mundo que tá presente, e queria, se todos concordarem, claro, renovar, assim, um momento de renovação política que a gente vai passar agora nas próximas eleições. Tem uma sigla aí que tá meio abatida e que o pessoal não gosta muito mais ultimamente, e eu queria rebatizar como Partido dos Thiagos. Eu acho que, se todos concordarem, acho que a gente consegue fazer algo bom aí. Eu tô dentro. Só dá uma mudada na sigla, porque acho que PDT vai ter problemas aí de registro. Mas... Ah, é, não. PDT é foda. Tira o 2 e bota PT. Não, também não. Partido do Thiago também não vai ficar legal. Bom, galera, de vez em quando apareço por aqui. Peço desculpas se eu atrapalhei o episódio em algum momento, porque minha internet realmente estava difícil. Se o ouvinte não percebeu isso, parabéns, Pensador. E se percebeu também, foda-se, cara, que aqui é o Exador. Se percebeu, eu amo vocês também. Cara, não tem muito o que dizer de podcast. Eu tenho que falar que eu tô lançando um podcast novo. Claro, só eu lancei hoje, não é mentira. Eu tenho um podcast, lancei hoje, inclusive, o primeiro episódio já tá no ar, que é o Pode Fazer o Bem. Um podcast que eu tô gravando eu e minha esposa, e onde a gente quer falar sobre coisas que de fato trazem o bem, coisas que fazem o bem para a sociedade. O primeiro episódio, nós somos pais, então provavelmente vocês vão escutar muito sobre paternidade no episódio, nos programas. Primeiro episódio a gente fala sobre pais de Instagram e o que é não aproveitar o momento. A gente chamou de pais de Instagram, mas é o que é não aproveitar o momento, que você tá vivendo um momento épico da sua vida, você fica atrás de uma telinha, sabe? Tirando foto, fotografando. Talvez esse seja o problema da nossa sociedade, né? A gente deixa passar um monte de coisa atrás de uma telinha e não percebe o valor real do que tá acontecendo. E numa dessas a gente tá tirando foto do Valex e não tá vendo que a galera tá votando nele, né? Pois é, verdade. Pode passar já o endereço, como é que o pessoal acha, Pode Fazer o Bem? Pode sim, é podefazerobem.com.br. Passa os dados do feed aí, vai estar no link do post. Espero vocês lá, gostaria que todo mundo escutasse, comentasse. Vai ser um podcast bem, bem maneirinho, assim. Pelo menos eu tô gostando de gravar ele. Excelente. Pô, muito bom. E o que entrou por último, mas nem de longe o menor, dos Thiagos que tava aqui, que todos são gigantes em estatura. Não, não, esse não é grande não, velho. Eu acho que eu sou o menor, sim. Esse eu conheci pessoalmente e não dá pra defender, não. Olha aí, informações internas. Falou ouvintes. O cara que tem 1,90m, né, Trabuco? A 1,86m, cara, você tá quase. Thiago Rissuti, chega aí, faça suas considerações finais, diga como o pessoal te acha. Já fui chamado de nanico, mas tudo bem, tô calmo, tô tranquilo. É amor, cara, é amor. Pensador, muito obrigado pelo convite, obrigado também pela paciência aqui de ter me permitido entrar no meio, tive um probleminha aqui com a conexão, mas foi um prazer, tá? Já sou fã do Exadorf, do Sol no Caixão, então pra mim é um prazer incrível estar aqui. Eu venho do Galera do Raul, quem quiser, quem não conhecer, quiser passar lá pra visitar a gente. O Galera do Raul podcast com assuntos variados, alguns mais informativos, outros só vergonha alheia mesmo. O Pensador já esteve lá, inclusive, falando sobre teorias do fim do mundo. E sobre medo da morte e também. Foi um dos... Sobre a morte também, né? Isso, também da morte, exatamente. Tá vendo? Eu escuto, cara. Olha aí. Um dois dos melhores... episódio que a gente tem, na minha opinião. E temos também alguns individuais, o Diogo tem o Mundo de Bob, onde ele fica devaneando sobre a vida, o Mogli, o Lobo da Grãs Unicórnios, que ele simula um pub onde ele faz entrevistas com o pessoal da podosfera, e eu tenho o Rissuti Resmunga, que eu faço mais ou menos o que eu fiz aqui ao longo desse Exadorf, reclamar da vida, reclamar de coisas que me irritam, talvez o Pode Fazer o Bem do Trabuco seja um antídoto para pro meu, depois que escutar o Rissuti Resmunga, vai pro dele para dar uma aliviada. Então, quem quiser passa lá para conhecer a gente, galeradohall.com.br, Galera do Raul de qualquer rede social. Quem quiser conversar comigo, pode me procurar no Twitter, Thiago Rissuti, é uma extensão do Rissuti Resmunga lá, eu só tô para reclamar da vida e mandar os bolsonaros tomar no cu. Faço isso todo dia, eu faço um Twitter diretamente com dedicação pra ele. E devoção, né? Uma consideração... De boa! Uma consideração boa. Final aqui, que é uma inacreditável ironia, né, que o nosso eleito tenha Messias no nome. É pra fuder com tudo de vez. Cara, é um meme de mau gosto pronto já, né? Veio de fábrica com essa porra, né? É terrível. Olha aí, ouvintes, agora apontando miras sniper na testa de pretensos Hitlers de meia tigela. Deixa eu interromper de novo o papo aqui pra falar mais uma vez rapidinho da Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma e sempre em frente, nunca pra trás, do jeito bom e certo de se viver. Infinity é turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Vixe, eles só não têm pacotes turísticos pra jogar tomate podre na cara do Wesley, Valdecreuso, Valdolindson, ou seja lá como se chama esse idiota. E isso é uma pena, porque eu queria muito fazer isso um dia, mas quem sabe eles incluem esse pacote entre eles. De qualquer maneira, embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí esperando a chegada do Reich baiano. Vão em blablablablado.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, no agregador, em toda parte. Curtam o Infinity no Facebook, aproveitem pra dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e já vão fazendo as malas, não esperem o mundo se acabar em mimimi. Esse mimimi dando fade era só pra efeito babaca mesmo. Voltem pro programa. Desculpa aí, tá? Valeu. Muito bom, muito bom. E agora, pra terminar... Como sempre, com uma música que tem a ver com o teor de tudo que a gente falou, eu, para deixar vocês em calças curtas, vou escolher alguém a esmo aqui e vocês podem pedir uma música, qualquer música que seja, que vocês acreditem que represente bem o teor do que a gente conversou aqui. Deixa eu ver... Thiago Rosas, meu amigo, já que você tem um podcast musical... Ah, justo. Justo, né? Claro. O cara que tem o seu próprio baú, seu próprio alfarrado musical, sua própria discoteca de informações, puxa pra gente qual música deveria encerrar a Exadorf. Sério, cara? Porra, que emoção, cara. Fiquei emocionado aqui, cara. Pô, não esperava, não. Eu falei, pô, me sorteio. Pô, mas tá na ponta da língua, cara. Em tempos de fascismo... Eu vou pedir aqui uma banda paulista chamada Flicts. A música é Desmascarar Sua Bandeira. Boa! Excelente, ouvintes. Fiquem aí, então, com Flicts, Desmascarar Sua Bandeira. Essa palavra quase não saiu aqui, né? Muito obrigado a esse batalhão, a esta tropa imbatível de Thiagos. Fiquem aí com a música e até a próxima. Até mais. Fui!